Jesus no Calvário por mim sofreu a morte da maldição. Minha alma ganhou com o sangue seu o preço da redenção. No alto da cruz, Jesus exclamou: consumado está. O Espírito vendeu, o sangue verteu e me expiou, unindo-me ao povo. Eu morri, o Cristo Jesus, o meu ego falar, sobre o meio levou, a noite fugiu, e caiu a luz, por Cristo eu salvo, estou. Thank you.